CW Base MC, MC Hesper B, Rua, a essência continua. A Guerra Santa não para, moro? Da zona ninja da cidade pra todo mundo. Segura o rojão, doidão, o bagulho é louco. Se eu morrer, peço que jogue minhas cinzas na rua. Loucura, mantendo a postura, sempre na conduta. Fazendo rap e música nas caixas acústicas. A vida continua, mantendo minha essência pura. Trabalho pra rua, que não me deu nenhum salário, mas fez de mim um homem e não um otário. Estilo livre, extraordinário, não preciso de dicionário. Nos fontes, escutando os clássicos lendários. Skate, surfando, manobrando pelo asfalto. Observando a Babilônia dos muros pichados. Guardados, folgados, nas favelas o tráfico. Dia a dia agitado de quem vive no trabalho, pontos lotados, cheio de loucos urbanizados. Barracos, casas, comércios e prédios altos. Concreto, cimento, fumaça, destrói a atmosfera. Mas hoje essa é a ecologia dessa selva. Noites frias, manhãs quentes, tardes chuvosas, pensamentos ardentes dessa gente cabulosa. Eu sou do rap, sou da rua, da cultura que ganha altura na proposta. Noites frias, manhãs quentes, tardes chuvosas, pensamentos ardentes dessa gente cabulosa. Eu sou do rap, sou da rua, da cultura que ganha altura da proposta. Não deixa a vida me levar, eu que levo a vida. Busco o melhor em cada flow, em cada batida. Anonimato é pro fraco que não quer ser herói. Trampar a vida inteira, ser empregado de playboy. Eu não viajo no horizonte, sonho acordado. Feliz quem estiver no futuro do meu lado. Eu vou ser campeão, me afastando do corrupto. Pratique e obedeço as mensagens do púlpito. Tudito de já, sem temer, saravá. Conhecido por amar todos. Sabe que tu chegar de se drogar, vem, eu vou te apresentar o único Deus que é invicto. Raça de Argentina, habilidade dos brazuca. Maior mudança começa na tua cuca. Chega de pensar pequeno, você pode entrar na PUC. Capote o inimigo, aprenda a fazer o Hadouken. Noites frias, manhãs quentes, tardes chuvosas, pensamentos ardentes dessa gente cabulosa. Eu sou do rap, sou da rua, da cultura que ganha altura na proposta. Noites frias, manhãs quentes, tardes chuvosas, pensamentos ardentes dessa gente cabulosa. Eu sou do rap, sou da rua, da cultura que ganha altura na proposta.